Controle Salvador, né, 08-4206. Obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite. Azul 4206, cruza 1600 na Pucca. Zero Pucca, 4206. Boa noite. Não, eu tiro de tudo. Boa noite. Zero on Momo departure, final 022. Request direct Magno when noite, é o Strip 5219. Zero no perfil da Árvore 5219, obrigado. 2208, muito obrigado e boa noite. Controle, boa noite. Confirmando a saída da El. Autorizo 3897, voto por aqui da El. Da El, Bob Center. Boa noite, gol 1645. Gol 1645.